A paz do Senhor, pobre Deus, aqui quem fala é Canto Palmo Neto. Eu vim aqui através desse vídeo gravando pra vocês pra cantar a música Leva-me a Ti do Coral Kemuel. E hoje eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Deus abençoe a todos que estão já desde já assistindo. E quero pedir pra você pra que dê seu like, ative o sininho e que se inscreva nesse canal. Comente o que você achou. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tá bom, gente? Deus abençoe em nome de Jesus. Ofereço a ti, leva-me a ti. Cansado estou de esperar, me faltam forças para orar. Pergunto a ti. Perdido, o que fazer sem ti? Sem forças para lutar, eu não consigo nem mais chorar. Minha alma clama, preciso te ver. Mudará o meu. Leva-me a ti. Tens o melhor de mim. Meu coração quebrado, ofereço a ti. Leva-me a ti. Esse é o meu. Essa canção te dá, leva-me a ti. Essa é a hora, eu devo prosseguir. O tempo já passou, não mais voltará. Pai, nos fale agora. Queremos ouvir os velhos para ti seguir. Sem regras, sem religião, tome minha decisão. Eu corro em tua direção. Leva-me a ti, tens o melhor de mim. Meu coração quebrado, ofereço a ti. Leva-me a ti, esse é o meu lugar pra contemplar tua glória. Essa canção te dá. Corro para ti, sem olhar atrás. Agora não é nós, mas é o Senhor. Leva-me a ti. Tens um. Meu Deus. essa canção te dá. Leva-me a ti. Leva-me a ti. Leva-me a ti. Leva-me a ti. Leva-me a ti.